beijo. Ela me deu um cinturão de castidade. Eu colo chiclete nos bancos da cidade. É melhor não levar mal, mas eu pensava que era o tal. No café eu boto sal, com as gostosas me dou mal. Não dançava rock and roll, preferia ver o show. Mas não tenho queijo. Ela me deu um cinto de castidade. Eu colo chiclete nos bancos da cidade. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Ela me deu um cinturão de castidade. Eu colo chiclete nos bancos da cidade. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Nos bancos da cidade.